só fui entender o que era amor quando perdi o grande amor da minha vida. Isso é desenho falando de amor. Chorando, me pedindo pra voltar. Mas eu subestimei o seu amor. Mandei você parar de me ligar. E agora que você não liga mais, eu tô sentindo saudade de quando você vinha atrás. O jogo se reverteu. Se hoje tô sofrendo, culpado de tudo sou eu. Volta pra mim, sem você tá tão ruim. Eu preciso te dizer, vem ficar comigo. Volta pra mim, sem você tá tão ruim. Eu preciso te dizer, vem ficar comigo. Sem você tá tão ruim. Eu preciso te dizer, vem ficar comigo. Volta pra mim. Sem você tá tão ruim.